Mixtape. Obtém sem lutar, se esforçar. Aprendi com os erros a melhor forma de acertar. Sempre mantendo a minha identidade. Guerreiro, disposto, combatente da verdade. Levantando a bandeira do som verdadeiro. Fechando na mesma ideia, tão junto os meus parceiros. A sede de vingança atrasa a vitória. Reage com consciência, é a melhor trajetória. A vida ensinou jamais para desistir. Ganhando ou perdendo, o importante é evoluir. Assim eu sigo em frente, meu Deus é fiel. Nele encontro forças pra cumprir o meu papel. De levantar o troféu e as taças pra brindar. De tá com os irmãos do mundão, das muralhas, da barroca de Mauá, dos canal, da baixada. A vida não é fábula, isso eu aprendi. Já chorei, já sorri, fortão tô aqui, não caí. Como muitos planejou, R-Bac, guerrilha, os monstros voltou louco. A nossa hora é nós mesmo que programa, né? Por fama, por grana ou pelas piranha. As cartas do jogo já foram reveladas. Façam suas apostas pra próxima rodada. É nós por nós, no corre é nós por nós. Maloqueiros reunidos, todos em uma só voz. Não adianta lado a lado, junto e misturado. Só manos de atitude, sem dar boi pros arrombados. Essa é nossa quadrilha, na selva eu sigo a trilha. Levando a bandeira, RS e guerrilha. Não é o ato terrorista, de novo estou na pista. Sem medo e sem preguiça, do começo ao fim da lista. Sempre com meus chegados, o louco sossegado. Pode chegar com nós, que vai ser representado. Aqui é nós por nós, aqui é nós de novo. Vamos bater de frente até você pedir socorro. O chão secou, décadas o sol brilhou. As feridas, o tempo cicatrizou. As lutas foram válidas, batalhas e conquista. Assim fora realizada a profecia. A fé e a coragem, a esperança renasceu. Atitude e proceder de sobra amadureceu. Relaxa os ensinamentos do gueto. Meu sangue negro derivado da coragem e a força do guerreiro. Acontece alguns percalços, obstáculos, normal. Necessário pra fazer a diferença no final. Mas alcançar o objetivo é a meta, tem que ser. Por quê? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.